Senhor, as nações entraram, teu tempo em dor, profanaram Jerusalém, em ruínas ficou o sangue dos santos, a terra tomou. Até quando, Senhor, em teu zelo arderá como fogo teu anelo? Vem, Senhor, com tua salvação, liberta-nos da nossa aflição. Derrama, Senhor, a tua misericórdia sobre nós, tua eterna glória, que as nações vejam o teu poder em nós, tua luz queremos viver. Os gentios perguntam: onde está o Deus? Mas em nós, Senhor, faz-se o teu avivamento. Lembra-te de nós em tua compaixão, perdoa e traz vida ao nosso coração. Dos que estão presos em tua presença, trazemos nossos anseios. Por amor do teu nome, vem a redenção. Teu povo, Senhor, clama em geração te exaltaremos, ó Deus da nossa salvação. Em teus braços encontramos a razão. Essas letras estão elaboradas para evocar um ambiente de adoração suave e íntima, refletindo sobre a dor e pedindo a misericórdia de Deus, enquanto expressam esperança e fé em sua salvação. Deus.